território inimigo. Soldados vão ao resgate, treinados para o combate. A tropa de elite acionada, pronta pro ataque, pra bater de frente, camuflados na mata fechada. Guerrilha armada, matilha que devasta como faca afiada. O resgate da rainha que foi trancafiada. Atento à jornada, na selva um passo em falso, cabeças cortadas. Sangue jorra sem piedade, é preciso habilidade. Sangue frio, muito brilho pra entrar nesse covil e sair com a certeza de que a missão foi cumprida. Rastejando na lama, horas ficam cumpridas. Momentos de suspense precedem a batalha. Treino é posto em prática, sem espaço pra falha. Chega a hora da verdade, tática vira ação. Ninguém chegou tão longe para morrer em vão. Tarefa árdua, em meio ao lamaçal. Reforço solicitado, esquadrão especial. Trouxe mais munição, recuar pra recarregar. Depois avançar, disparando sem cessar. Só vou parar quando achar o cativeiro. Entre tiros e morteiros, visto como estrangeiros em território inimigo. Desafio o perigo, viemos pra resgatar, só depois volto pro abrigo. Preparado pra morte, minha sorte fora de vista. Sede de kamikaze, exímio estrategista. Vista turva cansada no fronte, é mate ou morra. Território de caos, onde eu luto com honra. E antes que eu morra, eu faço a minha oração. Porque se foi em combate pra completar a missão, um companheiro agoniza, só hora presta chegar. Depois de tudo isso, será que eu vou voltar? Eu entro no combate com fome e sede de sangue. Pronto pra guerra, se for uma guerra eu chego e atropelo o grito. Pronto pra guerra e eu não era assim. Eu entro no combate com fome e sede de sangue. Pronto pra guerra, se for uma guerra eu chego e atropelo o grito. Pronto pra guerra e eu não era assim. Observe o perímetro, possuo uma 9mm, um fuzil com pente lotado. Prestes a ser atacado no covil, em direção às margens de um rio. O adversário se posiciona e o ataque será hostil. Tropa inimiga seca o terreno, feito ave de rapina. Falcão e bazuqueiro morreram na carnificina. O sangue na carne fascina, mistura essa camuflagem. A neblina cobre a paisagem, confirme sua posição. Mayday, mayday, inimigos por todo lado. Tropa se encontra cercada em pleno campo minado. Várias baixas, a munição já tá escassa. Chega até o nascer do sol, toda a missão fracassa. Sem suprimentos médicos, sem água nem comida. Lutando pra sobreviver, me agarrando à vida. Cativeiro localizado em meio a fogo cerrado. Dando tiro no escuro, esperando ser resgatado. Bombas explodem, miras a laser, disparos. Mostro que valeu a pena, todo empenho e preparo. Me camuflo entre as folhas, desarmo armadilhas. Descubro atalhos, abro espaço, crio novas trilhas. Soldados atingidos, doses de morfina pra suportar a dor em meio à carnificina. Bate instinto homicida, a missão não tá perdida. Já não vence mais nada, só quero voltar com vida. Cercada agora por mortos e uma tropa inimiga. Me torno puro ódio, verão agora o que é briga. Sangue molha o uniforme, sigo conforme a missão. Procuro sobreviventes de um antigo esquadrão. Pois hoje vem em resgate, de nada tenho notícia. O boi na preta ataca, demonstra muita perícia. No fogo cruzado, com uma granada na mão. Só basta puxar o pino, verão que é explosão.